garotas se envolvendo com os malucos, pouco a pouco saía de casa sem hora pra voltar. E a minha mãe daquele jeito começava a se pesar. A preocupação fazia parte dela. Perguntava pros malucos se me viram na favela. Eu nem ligava se ela estava bem ou não. Ficava mal doente de preocupação então. Não se ligava, não dava valor e nem reconhecia que tinha uma mãe perfeita que sofria com a ausência de um filho que nunca estava em casa. Andando com as minhas companhias, se envolvendo em parada errada. Na caminhada, mãe, eu sei que eu me perdi. Você sempre me falava, mas eu nunca quis ouvir. Hoje estou pagando um preço muito caro. Me arrependo do que fiz, devia estar do seu lado. Mas ao contrário, várias vezes, mãe, te fiz muito infeliz. Me esperando de madrugada, você até chorava. Tentava dar conselhos, mas eu nunca te escutava. O tempo todo me falando e me alertando dos perigos. E como sempre, eu te trocando pelos meus amigos. Parecia um pesadelo que você tava vivendo. Criou um filho com carinho, hoje vendo ele se perdendo. E pouco a pouco me envolvendo com os malucos, ponta firme. Com ódio e a maldade no olhar, parti pro crime. Dinheiro, droga, mina, não faltava, vai vendo. Sumiram todos os vermes que antes vinham pagar veneno. Mas numa fita, um desacerto, reação, fui perseguido. Troca de tiro com a polícia e na fuga, fui atingido. Caindo ali no chão, eu olhei ao meu redor. Vi meus parceiros fugindo, eu fiquei sozinho e na pior. Mas vi minha mãe gritando, correndo em minha direção. Eu sangrando em desespero, quase sem respiração. Fazer o tempo voltar ao começo, não estava ao meu alcance. Mas eu orei, olhei pro céu, é Deus pedir mais uma chance. Eu não morri graças a ele, estava vivo, menos mal. Mas me prenderam assim que eu saí do hospital. E meus parceiros em nenhum momento me visitaram. Com o passar do tempo eles se distanciaram. E tudo que minha mãe dizia agora fazia sentido. Eu ali preso na agonia por todos, fui esquecido, caído, perdido numa cela sozinho. Fica a luz, ficou distante, não tinha paz em meu caminho. Mas quando todo mundo desacreditou que eu poderia dar a volta por cima, me abraçando, minha mãe sorria e dizia: filho, eu jamais te abandonarei. Não importa o que aconteça, do seu lado eu sempre estarei.